sejam vocês muito bem-vindos a... Não. Hoje não é mais um episódio da série. Graças a Deus. Nossa senhora, hein? Deu trabalho. Acabou. Finalmente acabou, né? Finalmente acabou, cara. Foram 19 episódios. 19 episódios, o mais triste foi que a gente gravou sobre 19 candidatos e pelo menos uns 6 aí desistiram. É, a gente gravou 19 candidatos e no final só sobrou 13, né? Exatamente. Infelizmente. Bom, enfim, a gente terminou a série de candidatos. Pra você que não tá familiarizado, pra você que tá chegando hoje aqui no Podpah, nós fizemos um episódios dedicados a cada um dos candidatos à presidência da República. Inclusive os pré-candidatos que, por consequência, não se elegeram. Sim. Mas graças a Deus acabou, a gente terminou. Amém. E tá todo o trabalho aí, se vocês quiserem consultar, olhar o nosso editorial, tem aí os dossiês de cada candidato com um monte de informação. E o episódio também de cada um dos candidatos. É, a gente sabe que as eleições já passaram. Sim. Né? Mas ainda assim você pode consultar lá, porque ainda é muito útil, inclusive para alguns candidatos. E a gente teve muitos feedbacks na série candidatos. Com certeza. Né? Queria agradecer a todo mundo que ouviu, a todo mundo que deixou aí seu recado, todo mundo que ouviu a gente, até mesmo as pessoas que não falaram com a gente, não sei por que vocês não falam com a gente, se tem medo e tal. Exato. Mas foi muito legal. E eu vou ler aqui alguns dos feedbacks, tá? No decorrer dos próximos episódios, eu vou tentar sempre trazer um comentário ou outro. E o primeiro comentário eu queria trazer do Websterp. Eu não sei, mas ó, o Instagram dele é Websterp, ele é um fotógrafo, tem uma página de fotografia. Ele comentou no episódio do nosso querido Bolsonaro, ele comentou: excelente qualidade de um podcast de vocês. Parabéns. Pô, muito legal. Obrigado aí, Websterp. E pra você que curte fotografia e quiser saber um pouco mais, acesse lá a página dele, que é muito interessante também. A gente teve também um comentário muito gigante aqui do Anderson Lovato. Lá no nosso site, ele deixou um comentário no episódio da Marina Silva. Ele, aqui eu não vou ler tudo, mas ele veio falando sobre a trajetória da Marina Silva, que foi algo realmente, né, surpreendente, assim. Muita história gente, muito bonita. É, muita gente ressaltou essa parte da história dela, que parece algo muito interessante. Ele disse que a jornada da Marina até chegar onde chegou, ela parece ser uma pessoa bem intencionada, mas fico com o pé atrás com quem iria estar com ela caso de eleição. Ela apresenta dar muita atenção para a religião dela, e talvez isso seja o fato dela ficar sempre em cima do muro para não desagradar aí os seus eleitores. E a gente percebeu que durante todas essas eleições, todos os debates, a Marina de fato acabou ficando muito em cima do muro. Como sempre, pena, né? É, eu disse até no episódio que, pô, a Marina era a pessoa para liderar as Sim. eleições de 2018, por tudo que ela já passou, por todas as eleições que ela aguariou e tal. E infelizmente não foi essa a estratégia dela. Ainda mais agora, né? Pelos tempos que a gente vive, né? Com a valorização da mulher, da luta, né? Etc. Ela tinha de tudo pra brilhar, né? Nos debates e na política, mas mais uma vez não conseguiu, infelizmente. A gente falou de algumas pessoas que comentaram, mas a gente não falou do cara que está sempre aí, né? Do Mor. Do Mor, comentarista Mor do Podpah. Um amigo muito querido nosso, o famoso Rafa Bueno. É Rafael Bueno, tá sempre aí com a gente, comentando, sempre apoiando o Podpah. Sempre. E ele deixou um comentário muito importante em qual episódio aí? Deixou um comentário no episódio que a gente falou sobre a vida de solteiro. A gente não fala só sobre política, né? Caso você tenha conhecido a gente por conta dos episódios da série Candidatos, sabe que a gente não fala só de política, a gente fala de tudo que a gente acha importante. Ou de coisas irrelevantes também, pra manter um pouco ali a balança equilibrada, né? E não ficar muito chato. A balança chato. Comercial? Não. A balança... Ainda não, né? Ainda não. Daqui a pouco nós chega lá. Ainda não. Mas vou ler aqui o comentário do Rafinha. A gente chama ele de Rafinha, de Rapex, Rapoliano, eu chamo ele de várias fitas, ele não tá ligado, mas vai saber agora. No tempo do Figueiredo era outro nome, né, Rafa? Você tá ligado com o que é, né? Então o comentário do Rafa no episódio Vida de Solteiro foi o seguinte: Vida de Solteiro já nos rendeu altos rolês. Entre parênteses, Carnaval de 2017, que o diga. Hein? É, o Carnaval, né? Você que conheceu esse termo, né? Exatamente. É que hoje o Rafa é uma pessoa, né? É. Já não faz parte da vida de solteiro. É. Mas eu posso falar que eu e o Rafa, a gente fizemos uma dupla muito legal na Augusta. Olha aí, hein? Rafa, conte. O Brasil já teve várias duplas muito importantes, né? Era Pelé e Coutinho, né? Coutinho e Neymar agora. É verdade. E eu e Rafinha, a gente já fez muitas parcerias aí, né? Olha aí, hein? Acredito que não foi no futebol, mas vamos seguir. Só que ele segue. Mas... chega aquela hora que chega, né, parça? Como você disse, né, agora o Rafinha é um homem compromissado, pelo menos por enquanto. E aí ele complementa falando que... no começo, você só quer sarrar geral, usar ilícitos e zoar. Mas basta começar a tocar o Tim Maia, ela partiu o ponto MP3. o cabra chega a chorar. Dá pra subir aí, ou ela partiu um pedacinho? Já tá no alto, já tá no alto. E também no nosso episódio de número 9, contatinhos virtuais. É. Ou seja, a gente fez a vida de solteiro e depois a gente viu como é que é os approaches. Exatamente. Como que faz pra ter um novo contatinho, uma nova... Como é a expectativa, o que acontece depois. É tipo um manual dos relacionamentos virtuais. Sim, vocês devem ouvir. A gente falou sobre os aplicativos, Tinder, Happening e tal. E o Rafinha aqui fez um excelente comentário também. Eu tava curtindo esse sistema zoeira. É, obviamente ele não deve gostar quando a gente fala de política, mas aqui... Na opinião, o mais treta é saber transferir toda a afinidade do digital pro pessoal. Realmente. Quando a gente citou isso até no episódio, é complicado você tá conversando com a pessoa no virtual, ali no Tinder, no WhatsApp, e aí você vai encontrar a pessoa pela primeira vez. É complicado. É. Às vezes a conversa flui facinho no WhatsApp, mas chega na cara a cara, os dois travam. Enfim, basta não ser escroto. Aqui vem a diquinha do Rafa. Uhum. E ó, ele tem moral pra dar dica, hein? Ele tem moral pra dar dica. A mina do Rafa tá brava, pai. Vamos lá. É, enfim. Basta não ser escroto nem fingido. Se a pessoa estiver afim, vai rolar suave. E mandou um abraço pra gente, outro abraço, Rafa. E ele aqui deixou um dado importante que a gente esqueceu de falar. O Instagram também é uma ótima ferramenta de approach. Ah, é verdade. Ou pelo menos pra stalkear, né? Isso, porque você vê aquela pessoa que você já não fala há um tempo, que você sempre quis ficar e não ficou, você vai lá seguir ela. E aí, se ela te seguir de volta, já é o primeiro passo. Exato. Aí você vai curtindo as coisas chama dela. Chama no direct. Vai vendo tudo. Vai curtindo, vê se é recíproco as curtidas. Se ela curte as mesmas coisas. Se ela posta, você curte. Se você posta, ela curte também. Aí você chama no direct. Exatamente. É outra coisa. Como eu não uso nada disso, eu não como ninguém, então eu estou suave. Enfim, foram esses os comentários aqui. Mais uma vez agradecendo a todos. E você que não comentou, como é que faz pra comentar, o querido Thiaguinho? Bom, você pode entrar no nosso site, que é o podpa.com.br. podpa.com.br, e lá vai ter todos os episódios. E a gente também escreve, né? A gente faz artigos. O Gui escreve muito bem, vale muito a pena ir lá dar uma lida nos artigos que a gente faz. O site é podpa.com.br. Você entra lá no post, né? No episódio, ouve e comenta lá mesmo no nosso site, que a gente vai ficar feliz em receber seus comentários e lê-los em futuros episódios. Sim, pode comentar no site, comentar nas nossas redes sociais. Quais ou são mandar as redes e-mail. Sociais? As redes sociais é o Instagram, é podpa.sp. Inclusive, já tem foto da onde a gente tá lá. Tem a Twitter? A gente tá aqui. E sim, tem Twitter. E também tem Facebook agora, rapaz. Olha aí, bonito, mano. Opa, aí sim. Todas as redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, é podpa.sp. P-O-D-P-A-S-P, tudo junto. Você falou de e-mail? Como é que é o e-mail? O e-mail... Você não lembra? Fala. O e-mail é o famoso falomemo@podpa.com.br. Soletre. Vamos lá. F-A-L-O-P-O-D-P-A. Não! F-A-L-O-M-M-O. Falomemo. É isso aí que ele falou. Então, se você quiser fazer, né, falar com a gente mais especificamente, né, ou se você gosta de usar o e-mail, pode mandar lá que a gente vai dar uma lida e uma atenção e a gente responde todo mundo sempre, tá? Inclusive, enquanto dá, né? Porque um dia a gente vai ficar tão grande que a gente não vai conseguir. Vai dar sim, vai dar sim. Então tá bom. Espero que seja verdade. Inclusive, deixa aqui o adendo pra olharem o Instagram, o nosso Instagram, porque tem muitas fotos lindíssimas de São Paulo, lá de várias épocas, que a gente posta corriqueiramente, né? Sim. E também tem fotos dos lugares que a gente vai também, o Gui acabou de falar. E é bem legal. Sim, a gente sempre vai responder todo mundo, porque quando não der mais pra responder, a gente faz uma startup. É isso aí. Contrata pessoas. Olha aí, meu. Né, pra ir respondendo. Mas eu quero ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro. Então antes de você chegar lá, é bom você saber onde colocar seu dinheiro e tal. Quem tá uma fintech pra uma você? Uma fintech? É. Nossa, rapaz, eu não sei o que é isso, não. Então vamos descobrir. E quero aqui deixar um recadinho importante, Gui. A gente conheceu uma galera bem legal, né? Sim. Uma galera que trabalha numa produtora. Eles editam podcasts e fazem trabalho audiovisual também. A gente já viu os trabalhos deles. São excelentes trabalhos. São trabalhos muito bons. Eu não sei o nome da galera inteira, mas eu sei o nome da pessoa que conversou com a gente, que é João Hein ou Hein. Desculpa se eu não estiver pronunciando direito. Mas qual o nome... que é o seu nome? Hein. Eu acho que é Hein. H-E-I-M. Ah, de onde que ele é? De Curitiba. Ah, então tá explicado. Tá explicado, né? República então... de Curitiba? República de Curitiba. Então acho que deve ser Hein, né, a pronúncia, não sei. Mas, enfim, fica aí o adendo pra você que quer ter um podcast, não quer ter o trabalho de editar, ou quer fazer uma produção audiovisual, quer gravar um vídeo, quer gravar um clipe, quer gravar um filme, por que não? Eles fazem esse tipo de trabalho também. Uma equipe formada por jornalistas. Tem fotógrafo envolvido no meio também. Exato, a galera... Gente profissional. Gabaritada. Exato. Gabaritada. Eles já fizeram alguns trampos, a gente vai listar aí no post, então, se você tá interessado em saber, entre no post do episódio e vejam lá. Ícaros é o nome da produtora aí, da galera era do João Rhein, João Hein, desculpe se eu estiver errando, João. Fala com a gente aí depois se a gente pronunciou errado, que a gente vai voltar a falar de vocês, com certeza. A gente realmente gostou do trampo de vocês. É isso aí, vai, dê uma olhada lá. É muito importante porque muita gente, às vezes, né, ouve outros programas, vê outros conteúdos e querem saber como é que faz também, mas nem sempre tem a paciência de correr atrás, de tentar fazer. Exato. E às vezes você tendo uma consultoria de uma empresa aí, de gente que sabe fazer, pode ser bem mais fácil. Inclusive, eles editam um podcast chamado Medcast, que é um podcast da área médica voltado para estudantes de medicina, não é para o público geral, para estudantes. Podcast excelente qualidade de gravação, de edição também. É um podcast simples, né, com episódios pequenos, mas é muito bem feito, sim. Tanto muito bem feito com a galera que grava, quanto muito bem editado pela Icarus. E fica a dica aí pra vocês, caso vocês queiram se aventurar aí no mundo dos podcasts. Porque eu, como editor, sei que é difícil. Mas antes da gente falar sobre as fintechs, a gente tem que lembrar que hoje é mais um episódio da série Parques. Mas vamos voltar com a série Parques, as séries nunca acabam. Exatamente, as séries nunca acabam. E é importante porque a gente pretende mostrar parques de todas as localidades de São Paulo, tá, gente? Centro, Sul, Norte, Leste, Oeste. A gente vai mostrar pelo menos um ou dois parques de cada região. Então prepare-se porque vai ter muito episódio da série Parques ainda. E hoje, Gui, a gente tá no Parque Tenente Siqueira Campos. Você conhece esse parque? Tenente Siqueira quê? Campos. Tenente Siqueira Campos. Faço a menor ideia. Não conhece? Eu tô sentado aqui num parque. Agora, exatamente, onde que é, não sei. Esse parque é famosamente conhecido também como o Parque Trianon. Ah, você só foi um pouco antes, eu falso, mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre a história do Parque Trianon, que é bem interessante. O Parque Trianon, ele foi projetado pelo paisagista francês Paul Villon. Inclusive, quero que o Rafa analise a minha pronúncia, hein? Vai lá, Rafa, pode descer o pau aí que nós não liga, não. Por esse fato, às vezes você pode encontrar ele sendo referido como Parque Villon, porque o paisagista foi esse francês, Paul Villon. Inclusive, tem vários nomes. Tem vários nomes também, a gente vai chegar lá. E ele foi inaugurado pelo inglês Barry Parker, que ele era arquiteto urbanista. Você vê que engraçado, um parque em São Paulo, feito por um paisagista francês, inaugurado por um cara inglês. Sabe por que é? Porque que ano que ele foi inaugurado? Ele foi inaugurado em 3 de abril de 1892, tá com mais de 120 anos. Então, parque. Olha só. Porque, assim, a São Paulo foi por muito tempo, inclusive quando a gente tinha a Semana da Arte Moderna, São Paulo era uma cidade, assim, no catálogo do mundo da cidade, entendeu? Tipo, menos que Rio de Janeiro, obviamente, que Rio de Janeiro, porra, era uma das cidades do mundo. As pessoas cosmopolitas, que, né, Londres, Nova York e Rio de Janeiro também. Até porque São a capital também, aí isso. Ainda era no Rio, né? Então, capital do Brasil. A gente ainda tinha, São Paulo era, a cultura aqui era muito forte. Entendeu? Exatamente. Então era normal ter ingleses por aí, franceses e tudo mais. Exato. E como eu falei, ele foi inaugurado em 3 de abril de 1892, um ano antes da construção da Avenida Paulista. Olha só. Foi parte do projeto de urbanização de São Paulo, né? A galera tava querendo urbanizar, né, o Brasil de maneira geral, e São Paulo não ficou de fora, e aí começaram com a Avenida Paulista, e aí, né, pô, vamos urbanizar mais. E aí fizeram esse parque, né? E falar, você que tem curiosidade visual de saber como é que era, olha lá no Instagram que a gente sempre posta fotos de São Paulo. Antigamente, a gente postou uma foto de São Paulo antes de ter o Mirante 9 de Julho, antes de ter o MASP, a Paulista. Exato. Acessa lá, dá uma olhada. Eu não vou deixar link nem nada. Exatamente, procure. O seu celular tem 8 núcleos de processamento. Será? Tem gente que não tem tudo Dá isso. Dá pra você deixar o podcast rolando e procurar o lá no Instagram. Isso aí. Agora a gente vai falar um pouquinho da história do parque. Falei como ele foi construído, falar rapidamente aqui sobre a história, né? O Parque Trianon tem esse nome, né, de Trianon, porque antigamente aqui existia um clube chamado Clube Trianon. Sim. O qual tinha um Belvedere Trianon. Você sabe o que é um Belvedere, Guilherme? Não sei, cara. Belvedere... Tem que procurar realmente, não achei. Belvedere é uma estrutura construída com o objetivo de usufruir a paisagem, de você olhar a paisagem, você ter uma vista ampla. Isso é um Belvedere, né? E através desse Belvedere Trianon, antigamente o Vale do Anhangabaú podia ser visto por inteiro aqui da Avenida Paulista. Então, era a gente tem o Mirante hoje, né? Era como se fosse o Mirante, só que um pouquinho mais alto, e vou falar onde ele ficava logo logo. Essa região aqui, na época, ela era frequentada pela intelectualidade paulistana. Sim. Então, além de formar um belo conjunto... E hoje é frequentado por nós. Exatamente. que decepção. Mas que bom, né? Que bom, pô, que a gente pode vir aqui, que a galera pode vir. Sim. Aqui, né? E além de formar um conjunto harmonioso, né, de arquitetura, com urbanização, etc., uma coisa bem moderna, né, o Belvedere e o parque, né, Trianon, eles se tornaram o símbolo da riqueza da elite paulistana. Ah, é. Agora sobre o nome, né, o nome Tenente Siqueira Campos foi dado em 1931 em homenagem ao sobrevivente da revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Participavam de qual movimento? Do movimento Tenente tenentista. Ah, sim, é verdade, é verdade. O movimento tenentista, aqui vai um dado histórico, e por que que eu trouxe? É muita coisa, tá, o movimento tenentista, pra quem quiser estudar, sim. Tem outras fontes aí mais legais na internet. Mas eu trouxe porque o passado pode revelar muitas coisas interessantes pro futuro, né? Ou do presente. Então vamos dar uma olhada no movimento tenentista. Ele tinha esse nome porque foi um movimento caracterizado, obviamente foi um movimento militar, como o próprio nome já diz, e ele tinha muitos cabos, tenentes, enfim, gente de baixa patente, por isso que teve esse nome de movimento o tenentismo, né? O movimento tenentista. Exato. Ele começou no dia 5 de julho de 1922 e terminou no dia 6 de julho de 1922. Durou apenas um dia, na época do governo do presidente Epitácio Pessoa, um paraibano, que teve 286.386 votos. Não é a série de candidatos. Não é. Só pra dar um background histórico. Não, só pra relembrar. É. E era uma época, assim, muito conturbada no Brasil, sim, porque os trabalhadores, a classe trabalhadora normal, se ferrava, né? Não tinha condições de vida e tal. Eles viviam na época em más condições e era muito difícil, porque o governo priorizava apenas os produtores de café. Se você é cafezeiro, cafetão. Se você é cafeiro, cafeeiro, tó dinheiro, tó abertura de mercado, venha trabalhar com a gente. Se você é trabalhador, o problema é seu. Exato. Né? E isso gerou muita caristia. Caristia é quando você, né, não tem condições de passa por condições de vida. Fome, por exemplo, é considerado como caristia. Eu achei que era quando alguém tinha alguma coisa. Tipo, mano, aquele caristia é um carro muito louco, tá ligado? Não, é uma palavra que papai usa muito, essa palavra. Tá gastando dinheiro aí, você não tá vendo a caristia lá fora, não? As coisas como tá cara. Legal. Os nordestinos usam. Legal. E o que aconteceu? Já gerou aí, obviamente, um estresse entre os trabalhadores e o governo. E além disso tudo, o presidente Epitácio escolheu Arthur Bernardes, um mineiro, para sua sucessão quando ele tava chegando no final de mandato, né? E durante esse tempo, falsificaram uma carta de Arthur Bernardes, né? Pegaram um papel assinado por ele, escreveram uma carta falsificada que chamava os militares de canalhas. Aí os militares, que já estavam muito descontentes porque Epitácio Pessoa negou aí aumento de salário para eles e tudo mais, ficaram descontentes de vez e pediram para que Arthur Bernardes não fosse candidato. Mas mesmo assim ele foi, e para melhorar a situação, né, o Epitácio Pessoa colocou ministros não militares na defesa. Algo que só aconteceu antigamente, hoje em dia não acontece mais, né? Foi aí que surgiu a ideia do salvacionismo, né? Que somente os militares que têm realmente o desejo de salvar a pátria, que têm realmente o amor à pátria, poderiam governar o Brasil e salvar o Brasil. Olha aí. Isso aí, consequentemente, gerou a marcha dos 18, que foram 18 soldados que marcharam rumo ao Palácio do Catete contra 3 mil soldados do governo. Todo mundo morreu dos 18, sobreviveu apenas Eduardo Gomes, que levou um tiro, sabe aonde? Não. Na bola. Na bola? É. Levou um tiro numa bola só e ficou com outro. Sério, sem maldade. E o nosso querido Tenente Siqueira Campos. Siqueira Campos, né? Isso aí. Siqueira Campos, que depois foi exilado, né, por causa do movimento no Uruguai, e voltou, voltou na época, na Revolução de 1932, aqui de São Paulo. E ele morreu num acidente aéreo. E diz a lenda que quando o avião estava caindo, ele disse: abre aspas pra ele: a pátria tudo se deve dar, sem nada exigir em troca, nem mesmo compreensão. E o avião caiu, fecha aspas. Olha aí que interessante, hein? Falando um pouquinho sobre o movimento tenentista, ele foi importante porque ele era um movimento assim mais ligado à esquerda, né? Mesmo sendo um movimento de militares, ele tinha ideais de esquerda. Entre as lutas, né, era tornar o voto de cabresto um voto secreto, que é o que a gente tem até hoje. Então eles fizeram lutas muito importantes, né? Inclusive lutas para reformular a educação brasileira também. Você vê que desde aquela época já tinha isso. E olha que antigamente o ensino era bom, né? É. E os caras já brigavam por isso. Então foi muito interessante isso aí. E realmente, né, o Tenente Siqueira Campos foi um dos dois que sobreviveram dos 18, né? E aí o nome foi dado, o nome do Parque Trianon foi dado em homenagem ao tenente. Quando o Clube Trianon doou o parque pra exato, São Paulo. Exato, exato. Hoje, onde era o Belvedere Trianon, é o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Por isso que Inclusive, tem aqui uma foto. Com certeza você já viu essa foto. Você conhece bastante fotos antigas de São Paulo. Dá pra ver mesmo. É, tá vendo? Era bem aqui no MASP. O MASP hoje é aqui, né? Aqui tá o Mirante, do mesmo se jeito. Se você quiser ver essa foto, tá lá no Instagram. Exatamente, exatamente. Só pra fazer jus aqui aos brasileiros, porque a gente falou de dois caras que participaram no parque e que não são brasileiros, então vou fazer jus aqui. O Belvedere Trianon, ele foi arquitetado por um cara chamado Ramos de Azevedo, que era um arquiteto brasileiro de Campinas. Inclusive, ele fez a Catedral de Campinas também. Só pra deixar aí um background brasileiro. Tem a ver também, né? O Belvedere, aqui o Parque Trianon. Os dois compartilhavam parte do mesmo nome. E uma curiosidade aqui sobre o Barry Parker, que fez a inauguração do parque, tá? Ele teve participação no projeto e implantação dos bairros paulistanos Jardim América, Alto da Lapa, Pacaembu e Butantã. Só trazer curiosidade pra vocês. E agora vamos falar uma curiosidade aqui sobre o parque, né? Sobre as coisas que tem aqui no parque, né? Ele abriga várias árvores centenárias, espécies raras da Mata Atlântica, além da escultura O Fauno, que é de Victor Brecheret, que é italiano. Ele é um cara ítalo-brasileiro. É italiano, mas conseguiu, né, a cidadania brasileira à época, né? E também uma outra escultura chamada Aretusa, que é do Francisco Leopoldo e Silva, que é um conceituadíssimo escultor brasileiro. Esse Victor Brecheret, ele participou da Semana de Arte Moderna no Brasil. Uma coisa bem, bem interessante, né? E ele foi responsável pelo modernismo no Brasil, um dos responsáveis pelo modernismo no Brasil. E, como eu disse, ele já participou da Semana de Arte Moderna em 1922. Falando aqui sobre a fauna e a flora, né? Foram registradas 135 espécies de plantas, das quais 8 estão ameaçadas, como a cabreúva, o xixá e o palmito jussara. Interessante, né? No meio da cidade de São Paulo, com poluição, com tudo que você possa imaginar de urbano, tem espécies ameaçadas de incisão aqui de plantas. Bem preservadas. Bem preservadas. E falando sobre, né, a fauna, com exceção dos aracnídeos e a ranzinha piadeira, a fauna aqui é composta por seres alados, né? Com exceção desses dois seres que eu falei, sendo que são 2 espécies de borboleta, 7 espécies de morcego e 28 espécies de aves, né? E entre elas tem o sanhaçu de encontro amarelo e sabiá ferreiro, que constituem espécies endêmicas aqui do local. Sabe o que é uma espécie endêmica? Uma espécie que só existe em um determinado bioma. Ou seja, mais uma vez, existem espécies que só existem no tipo de flora que tem aqui. Para. Entendeu? Interessante, né? E reza a lenda também que as borboletas tigrinhas são bem bonitas e que a gente pode ver elas por aqui. Borboleta tigrinha é aquela que tem a asa preta e uns detalhes em laranja. Ela é bem comum, a gente já viu ela bastante vezes. Por enquanto, hoje, a gente não viu nenhuma aqui. E com esses dados, a gente fecha aqui os detalhes sobre o Parque Trianon e me deixa preocupado com o nível de bichos. Se você não tá ligado o que é isso, ouça os outros episódios da ainda série Parques. Ainda mais falou que tem morcego. Pra entender o que é. Mais informações não, o parque fica na rua Peixoto Gomide, 949, ou pela Avenida Paulista você entra também, na altura do 1700, é quase em frente ali ao MASP. Ele tem 48.600 metros quadrados, ele funciona das 6 da manhã às 6 da tarde. Se você quiser saber como é que faz para chegar aqui, você pode descer na estação Trianon MASP da linha verde do metrô, ou na Consolação também, é só mira o MASP e vem. Exato. Vem andando que você vai ver. Quando você vê o grade toda verde em frente ao MASP, é o Exato. Parque Trianon. O parque fica exatamente entre essas duas estações, gente, não tem erro. Consolação e Trianon MASP, as duas estações ficam na linha verde do metrô de São Paulo. Galera, a gente segue um documento para fazer a série Parques, tá? Que é um estudo dos parques de São Paulo. A gente vai linkar aí o PDF para vocês do estudo. E o Parque Trianon, ele tem a nota 8,21 do ranking ali dos parques de São Paulo. Muito interessante, todos os parques que a gente vai gravar estão na lista desse estudo, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tá aí no link para vocês, tá? E é isso aí, agora eu quero... Você falou de fazer uma startup, ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, mano. Quero ganhar dinheiro. E o que é fintech, cara? Isso aí é um termo que tá ficando famoso, né? Tá ficando famoso e a gente vai conhecer um pouco mais. Vamos agora falar sobre tecnologia aqui no Podpar. Exatamente. Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou a Grazielli. Mudei de nome. E eu sou o Guilherme Souza. Bora lá ver. Bora. Fala de fintech, é algo que já vem ficando mais popular, e para quem não sabe, são startups, muitas vezes, ou empresas que basicamente, eu lembro que quando eu estava na faculdade e conversava com a minha professora, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente estava conversando sobre o que define uma fintech de fato. Tá. Né? Tem uma definição concisa para isso, né? Você trouxe pra gente? É, uma definição concisa é um agente financeiro, uma empresa financeira que não é física, existe apenas no virtual. Exato. Aí a gente pode pode considerar que é uma fintech, que não foge muito da ideia de startup também, né? Vem de financial technology. Technology, né? A palavra fintech vem de financial technology. Exato. E só existe no virtual. O que que ganhou tanta notoriedade assim, né, as fintechs? Por que que são? Bom, eu tenho aqui alguns pontos, né? Como usuário, porque eu sou usuário de fintech, acredito que você também, Guilherme. Sim. Né? A gente vai até falar de umas, mas a gente vai falar. E acredito que uma delas que a gente vai falar, acho que muita gente usa, né? Então, acredito que vão concordar com tudo que a gente vai falar aqui, né? Por que que elas são boas, cara? Bom, primeiro porque ela desburocratiza e agiliza vários processos. Sim. Por exemplo, a gente tem, como são startups ou empresas ligadas ao ramo de finanças, então a gente tem empresas de banco, a gente tem empresas de corretora, a gente tem empresas de seguro, né? Então, se você vai lá, você tem o trabalho de ter que ir numa representante dessa empresa, representante físico, ter que sair da sua casa e ir lá, pegar metrô, pegar busão, ou ir de carro e tal, ela tira todo pegar esse processo, fila. Pegar fila, perder seu tempo, ela agiliza todo esse processo, né? Tira essa burocracia de você ter que ficar indo no lugar e tal, formalizando documentos. Sim, a ideia da fintech, assim, na prática, é que você consiga realizar todas as movimentações financeiras, seja cartão de crédito, seja investimento ou depósito, por dispositivos móveis. Sim, mas celular, vai além disso. Você pode fazer tudo, até o cadastro, entendeu? Você abrir não precisa nem conta, sair de casa. Abrir a conta. Entendeu? Então, essa é uma facilidade aí um dos motivos de por que as fintechs são boas, né? Outra coisa também, né? Aumenta a concorrência. E por que que isso é bom? Porque quando você aumenta a concorrência, você começa a ver uma queda de preço. No caso, uma queda de taxas. Tem empresas que não cobram taxa que um banco cobra, por exemplo, anuidade de cartão. Tem empresas que não cobram. Então vai tornando isso aí mais legal para a população, concorrência. Né? E você falou disso, já é um ponto interessante para a gente começar a falar da Nubank. Sim, é um ponto interessante. A Nubank, para quem não sabe, e aqui a gente vai falar de várias empresas, a gente não tem movimento com nenhuma delas e não estamos recebendo nada para falar disso. Exato. Inclusive, eu separei aqui algumas, eu acho que o Thiago separou outras também, uhum. Mas existem várias outras, porque só no report de 2017 feito pela Fintech Lab, ou Fintech Lab, se Sim. você quiser falar em inglês, esse relatório, inclusive tá o link do relatório se você quiser dar uma olhada aí na postagem do episódio, ele aponta que existem 247 iniciativas de fintech no Brasil, né? Ou seja, muitas fintechs mesmo. Sendo elas 32% na área de pagamentos, né, cartão de crédito, né, pagar, facilidade de pagar, 18% na gestão financeira, 13% em empréstimos, 8% em investimentos, 7% em founding, 6% em seguros, 5% em negociações de dívida, agências de criptografia, né, moeda criptografada e tudo mais, criptomoedas e tudo mais, e as DLTs representam 5% desse total. Câmbio, 4%, e outros serviços, né, multisserviços, 2%. Então, a gente tem um cenário hoje, bem, né, diversificado. Bem diversificado. Esse é o relatório do ano passado, a gente ainda não tem um desse ano. De 2017. Mas as fintechs aí vêm num crescimento muito alto, justamente nessa ideia de desburocratizar o setor que o Thiago vinha falando. Por quê? A gente sabe, não é segredo pra ninguém, a gente já falou aqui muitas vezes, sobre a crise que o Brasil viveu, né, obviamente, no período pré e no período pós-impeachment também. E ainda vive, né? Vamos Sim. ser honestos. E aí, o que que a gente tinha? A gente tinha um cenário trancado, mercado pesado de entrar, de competir, altas taxas, difícil concorrência, né? Ainda mais que a gente está falando do setor financeiro, que é aqueles bancos que todo mundo já conhece, muito fechado de entrar, e uma crise econômica no país, pessoas perdendo emprego, se endividando. O que que isso gerou? Fez com que as grandes empresas, os grandes bancos falassem: não, agora nós vamos bloquear o crédito, nós vamos emprestar, porque esses caras não vão pagar, não trabalham, vai pagar como? Exato. Então não vai pagar. E aí começou a ficar mais difícil você adquirir crédito. E as fintechs falaram: não, tá em um nicho de mercado, por quê? Os grandes bancos estão parando de oferecer crédito para as pessoas porque existe uma crise financeira, mas dentre essas pessoas, apesar de muitas estarem com dificuldades financeiras, ainda existem bons pagadores. Sim. Então a gente pode ir lá. E isso gerou aí o crescimento, o boom das fintechs, das startups no Brasil. É engraçado, a gente sempre nota que quando o país passa por uma crise financeira, as startups começam a crescer porque são empresas pequenas, conseguem ser mais ágeis, né? Não fica tanto presa ao risco, porque são startups, são ideias, são investimentos, são empreendimentos, conseguem se articular mais e atender as pessoas mesmo em períodos de crise. Aí a gente tem a Uber também. Sim. E a Nubank, que é a que a gente vai falar agora. Isso aí, só lembrando que por mais que o forte seja das startups, mas como o Gui muito bem lembrou no começo, também tem empresas grandes que são fintech. Sim. Tem braços de empresas grandes que são fintech. A Nubank, por exemplo, é uma empresa que conseguiu já logo no começo, e hoje tem bastante investimento, como conseguiu no começo bastante investimento, hoje gira aí em torno de 300 milhões de investimento. Ela começou justamente com isso. Ela teve é formado por uma brasileira, um colombiano, e esqueci o outro nome do cara. São os fundadores da fintech, da Nubank. É uma empresa que busca oferecer uma empresa de crédito, né? Começou como uma empresa de crédito, né? De cartão de crédito. Isso. O que já foi disruptivo, porque na época, para você ter um cartão de crédito, você precisaria ter uma... muito difícil. Precisaria ter uma conta num banco. Engraçado que a fintech, a Nubank, vem mudando isso, né? Porque antigamente, eu lembro quando você pegar um cartão de crédito, todo mundo falando, nossa, cartão de crédito. Vai se enrolar. Isso. Tá feado. E aí, olha que engraçado. Você estava falando justamente dessa desburocratização, né? Uhum. E como que isso gera a desburocratização, a maneira de ser mais simples, como isso dá lastro para a empresa cobrar menos do seu certeza. Cliente. Olha até que porque você legal. Corta muita coisa, né? Olha que exemplo legal. Todo mundo já deve, né? Muita gente que está ouvindo já deve ter aberto conta, ou já deve até ter tido cartão de crédito dos bancos tradicionais que a gente tinha. O que acontecia? Quando você recebia o cartão de crédito em casa, vinha aquele envelopão desse tamanho. Com um monte de contrato. Com um monte de folha que ninguém lê, e o cartão coladinho, vinha coladinho, né? Aí você tinha que descolar o cartão, ligar lá pra desbloquear o cartão, esperar, aí você poderia usar. Ou às vezes a empresa mandava pra você tudo isso sem você ter pedido. Sim. Aí se você quisesse, você desbloqueava o cartão. A Nubank já começou aí, ela falou, não, ela tem o processo de análise de crédito dela, a gente vai falar sobre isso. E aí quando ela manda o cartão, ela manda pra você numa embalagem mínima. Que já corta o máximo de custo. Já corta muito custo aí, com o cartão lá e você desbloqueia pelo app. E você não paga nada, porque isso. Tem muito banco que te cobra pra te enviar o... Cobra o frete, né, do envio do cartão ou do reenvio da segunda via, caso você perca, ou seja... Então, essa economia fez com que a Nubank fosse mais flexível, justamente porque ela economiza em papel, em frete, em tudo mais. Não tem agência física, não tem que pagar aluguel, etc. Exatamente. Então tudo isso... Então tudo isso, por que a Nubank consegue ser uma empresa tão atrativa para cartão de crédito e não cobrar anuidade, que é o principal atrativo, né? Sempre foi o principal atrativo da Nubank no cartão de crédito. Se você não usar, você não paga nada. Se você usar, você paga com taxas muito menores. Por exemplo, tem 5 vezes menos juros de qualquer outro cartão aí. Exato. Justamente porque ela não tem agência física, não tem aquela estrutura toda chata. Ela economiza aí e repassa essa economia para o cartão. Exato. E é interessante, né? Porque até o cadastro é bem tecnológico, né? Você vai lá, você tira uma foto do seu rosto, tira a foto dos seus documentos, enviam para eles vão analisar. Se for aprovado, daqui a um tempo eles te mandam o cartão. É bem interessante. Então, aí como que é o processo para ter o Nubank, né? Ou você é convidado por uma pessoa que já tem, isso facilita um pouco mais nos processos da Nubank, ou você se cadastra lá dizendo que tem interesse no cartão. Você vai fazer o Thiago falou, você vai colocar alguns dados, o CPF e tudo mais. Após isso, eles entram dentro do banco de dados da Nubank e ali eles começam a fazer o data mining, pegar seu CPF, ver ali, consultar se você... Tudo para identificar se você é um bom pagador ou não. A Nubank não tem essa pressa de querer atender todo mundo. Ela atende realmente aquele que é mais adequado ao perfil dela. Tanto que a média de usuários, né, da Nubank é de 35 anos. Né? São pessoas muito jovens, consideradas da geração Y. E aí, feita essa análise de crédito, a Nubank separa, né, coloca você em uma das 3 listas. E é a lista de aprovados, a fila de espera ou o negado. Esse processo, obviamente, é confidencial da empresa. Ela vai revelar porque é o diferencial dela. Sim. Mas é mais ou menos assim que funciona. Exatamente. E tudo isso que você falou contribui, né, toda essa seleção, né, toda essa avaliação contribui para mais um ponto para qualificar bem as fintechs, né? No caso, a gente está falando da Nubank, né? Mas toda essa seleção é interessante porque você tem um atendimento de qualidade, você tem um produto de qualidade. Não sei você, mas eu já entrei em contato com o atendimento dos caras. É um atendimento diferenciado, moderno, atual, disruptivo, não tem toda aquela formalidade. A galera manda emoji pra você. A galera fala super bem informal, sente à vontade mesmo. Você não sente uma relação como empresa, entendeu? Sente como se você estivesse ali pedindo um favor pra um amigo, sei lá, alguma coisa assim. O que é interessante, né? Isso é muito interessante, porque produto de qualidade e atendimento, principalmente de qualidade, a gente não tem nesses grandes bancos, né? A gente não tem. Então a Nubank subiu rapidamente por causa disso, né? Esse é um outro ponto. E essa análise toda que eles fazem, é uma análise que eles fazem com os critérios dele, porque como que é hoje? Se você tem nome negativado, você não tem direito a crédito. Sim. A Nubank, ela vai ver, cara, não, peraí, vamos ver. Não é só isso, né? ela. Bom, não é só isso. Exato. Que vai te definir se você é um bom ou não pagador. Então é muito, muito, muito interessante. E depois é o Nubank, todo mundo quis fazer também, né? Exatamente. Muitos bancos aí quiseram fazer. Inclusive bancos grandes também, né? E assim, a gente tá falando da Nubank, né? Acho importante só falar uma coisa que aconteceu aqui recentemente, né? Tem um cara aí na internet que ele vende um curso no qual ele promete créditos para as pessoas, né, te ensinar como conseguir crédito, como conseguir os cartões sem passar pelo processo de seleção da Nubank. Gente, não caiam nisso, deixar isso claro, tá? O brasileiro, de maneira geral, ele tem muito esse senso da malandragem. Ah, vou ali porque é mais fácil, não consegui aqui, eu vou ali. Não, a gente tem que parar com essa cultura. Muita gente fala isso e tem razão. A gente tem sim essa cultura, tem pessoas que não têm, obviamente, a gente tem que fazer essa ressalva, mas é muito importante, não vá pelo fácil, vá pelo processo da empresa. Se você não for qualificado, tenta de novo daqui a 3 meses, tenta de novo daqui a alguns 6, 1 ano, você vai conseguir, entendeu? Não caiam em processo fraudulentos ou que não sejam oficiais das empresas, tá? Aí a gente falou, né, que tem várias outras empresas também que começaram, né? Banco Original também. Banco Original, do nosso querido amigo. Do seu querido amigo Henrique Meirelles. Henrique Meirelles. Henrique Meirelles. E da JF Investimentos. É... Dos queridos amigos, agora não tô presente no nosso grupo do Telegram. Joesley e seu brode. Por que será, né? É. Importante lembrar também que teve o Banco Neon, que faliu. O Banco Central fez a liquidez dele. Ué, a Fintech já faliu? Do Banco Neon, sim. Gente, então... Exatamente. Matou o episódio, é isso, então. Não, mas isso é só para trazer, que existem exemplos bons e exemplos ruins de fintech, entendeu? No caso, o Banco Neon, ele foi liquidado porque ele tinha irregularidade. O Banco Central foi lá e tirou porque ele tinha irregularidades. Se o Nubank tivesse irregularidade, já teria saído de cena há muito tempo, né? Então, Outra coisa também, é só lembrando que não caiam nessa ilusão que tipo, as Nubanks são totalmente independentes, olha aí, os bancos agora vão chorar, porque tem a Nubank, tem a Warren, tem todo mundo, os bancos agora estão desesperados. Não, muitos bancos estão investindo nessas fintechs. O que é excelente. Tem participação grande. O que é excelente, porque traz, foi aquilo que eu falei, você traz redução, você traz competitividade, você traz cenários melhores para quem precisa desse tipo de serviço, entendeu? De maneira geral, você força os serviços e as empresas tradicionais a se adequarem a uma nova realidade, que é essa realidade tecnológica e mais flexível, né? Então, é excelente. Por mais que tenham, sim, empresas grandes e tradicionais fazendo isso, é bom do mesmo jeito. É bom, porque imagina, se nunca existisse uma fintech, se nunca existisse uma Nubank, os bancos iam continuar operando do jeito que sempre operaram. E hoje não mais, por conta das fintechs. Então, isso é excelente. É, voltando um pouquinho pro Banco Original, como a gente já disse, ele é um empreendimento da JF Investimentos, que teve como consultoria Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda do Brasil, e também disputou as eleições de 2018. Inclusive, se você não ouviu o episódio da série Candidato sobre Henrique Meirelles, se você quiser conhecer a história dele, com certeza. E como que ele é um excelente economista, diga-se de passagem. O Banco Original é diferente do Nubank, porque ele de fato é um banco normal como qualquer um outro, conta corrente e tudo mais. É o Nubank também que está em processo de virar banco, já tem conta e tudo mais, mas ainda é uma conta corrente, dá para você receber e tal, mas o Banco Original, ele é um banco tradicional, como qualquer um outro. A diferença é que ele não tem estrutura de agência, não existe agência do Banco Original. Para você ter uma ideia, se você quiser sacar no caixa, fazer alguma operação no caixa, você tem duas opções. Você pode ir num caixa eletrônico que fica aqui em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, não lembro o número, ou num caixa eletrônico que tem lá no Rio de Janeiro. Esses são os únicos caixas que tem no Brasil inteiro, até onde eu vi, do Banco Original. Caraca. Mas eles funcionam também com o banco, os pronto atendimentos do banco 24 horas. Com ele você pode fazer tudo, pagar conta e tudo mais. Ele tem procedimento de TED, também funciona. Depois, se você quiser depositar na sua conta, essa é a única maneira, se você não quiser ir no caixa eletrônico. E ele não exige valor mínimo para você abrir uma conta. Porém, existem dados aí de pessoas que utilizaram, tentaram se cadastrar lá, abrir uma conta. Parece que eles só aprovam quem tem um valor um pouco alto. Não aprova qualquer um. Entendi. Só que a diferença dele para outros bancos, inclusive o Nubank, é a questão da anuidade. Ele fornece cartão de crédito, mas tem anuidade, né? São taxas aí que giram em torno de R$9,90 por mês, dependendo. Eles têm vários tipos de cartão lá. Mas já é baixo. Já é baixo. Mas o legal deles é a estrutura de atendimento ao cliente, porque a gente sabe que é um banco e às vezes a gente tem problema com o banco, precisa ir lá, a gente está acostumado a conversar com o gerente, a conversar lá com uma atendente do banco. E como que você faz num banco que não tem isso? O Banco Original, ele tem uma estrutura estrutura de bots. Bots? Bots. Olha aí. Bots que funcionam em chats, então você consegue atendimento via Facebook, via o site deles. E são bots que têm inteligência artificial. Eles vão aprendendo sozinho conforme as demandas do usuário. Então, às vezes tem uma pergunta que ele não sabe resolver, ele vai aprender com aquela pergunta para na próxima vez já oferecer uma resposta mais adequada. Excelente. E assim vai indo. É claro que eles têm uma estrutura de atendimento humano, mas é tipo o último estágio. Eles tentam resolver tudo o máximo possível com bots. E aí entram pessoas que trabalham na área de tecnologia lá sempre aprimorando esse bot deles. Inclusive, gostaria de fazer uma ressalva aqui. Você escreveu um artigo muito bom sobre isso, né? Sobre a substituição dos empregos, né? Que vários empregos que existem hoje não vão existir daqui a um futuro próximo. E tem tudo a ver com esse tema, né? O atendimento do banco original em primeira instância é totalmente automatizado, não tem a mão humana. Caso não consiga se resolver automaticamente, vai para uma instância humana. E é bem legal vocês lerem o artigo que o Gui escreveu, porque fala bastante sobre isso e tá muito bem escrito. Isso, tá linkado aí, que é justamente a questão de o que manda é o dinheiro, certo? Então, por exemplo, qual é mais barato? Manter uma estrutura de agências, funcionários espalhados pelo Brasil todo, ou focalizar a minha estrutura virtualmente, que é uma só para atender todo mundo? Exatamente. É mais barato pela internet. Lógico. Então aí eu deixo de criar empregos de bancários, gerentes, exato, gerente de conta, atendente de caixa, né, jovem aprendiz que tem alguns bancos, eu deixo de segurança, eu corto todos esses gastos. E se for preferível para a empresa cortar graça ou gerar esses empregos, ela vai cortar os gastos. Com e certeza. Por isso, o case do Banco Original mostra exatamente o que está acontecendo no mercado. É justamente isso. Se você quiser entender um pouco mais, olhe lá no post, mas é justamente por isso que o Banco Original consegue ser mais competitivo, ter taxas menores, porque não tem essa estrutura física que gastaria dinheiro. Exatamente, né? Isso é interessante. Isso é totalmente interessante, porque quem sai ganhando é quem? É você, sou eu e todo mundo que usa esse tipo de serviço, né? Então é bem interessante. Se vocês não conhecem o Nubank ou o Banco Original, vão conhecer, e se for de interesse de vocês, façam uma conta. No caso do Nubank, você não paga nada, mesmo se você não usar. Então não custa nada fazer. Bom, a gente falou sobre as fintechs, né? Falou que é um termo que vem de financial and technology, mas não tem só banco, né? Então, como não são só bancos, a gente trouxe para vocês aqui uma lista das categorias mais comuns aí que a gente encontra, né? De fintechs, né? A primeira que a gente já falou é de banco e de crédito, né? Exemplos aí, o Banco Original, o Nubank. A gente também tem plataformas de métodos de pagamento, né? Exemplo que eu tenho certeza que todo mundo aqui que faz compra na internet conhece. O PagSeguro é considerado uma fintech, porque ele é totalmente, né, online e é um método de pagamento. O PayPal pode ser categorizado como uma fintech. E a moderninha? A moderninha não. Não? Não, porque ela é ali física, né? Você tem que usar mas o cartão. Mas a moderninha tá incomodando muita gente no mercado. Tá incomodando, mas não é uma fintech. Mas o PagSeguro é? O PagSeguro é. E o Mercado Pago também. Já fez compra no Mercado Livre? Já! Então, é isso já aí. Fiz. É isso aí, Mercado Pago também pode ser considerado aí uma fintech. A gente tem também a categoria de investimentos, né? A gente tem corretoras que tem aplicativos que são totalmente online, processo de cadastro é o mesmo. Easy Invest. Tem conta lá. Eu também tenho. Tá zerado, né? A Easy Invest é um exemplo, né? Você XP tem, Investimentos? Você também tem outras corretoras. XP eu não sei se ela tem uma plataforma mobile, mas tem. A Modal Mais tem. Tem vários exemplos. Aí o Warren também, o próprio Warren, que tá dando um boom nervoso aí de investimento, né? Porque ele usa bastante esse conceito de inteligência artificial também. E aí ele veio pesado no rolê aí das fintech de investimento, tá ligado? E a gente também tem aplicações de controle financeiro e fluxo de caixa. Isso é bem interessante também. Guia Bolso é um aplicativo que eu acho que quem já procurou organizar suas finanças conhece. Bem interessante. E também vou fazer aqui a menção ao Sigilite. Sigilite é um software de controle de caixa, né? E ele tem uma integração com o Mercado Livre. Então, se você é vendedor no Mercado Livre e quer ter um controle aí das suas vendas, baixa o ERP Sigilite, porque ele tem integração com o Mercado Livre. Todas as perguntas que você receber, todas as respostas que você vai dar sobre as perguntas estão dentro da interface do Sigilite. E, como agora eu sou um entusiasta do rolê do software livre, está disponível para todas as maiores plataformas, Sigilite. Linux, Windows e macOS também. Não tem para plataforma móvel, mas tem para todos os sistemas operacionais. O que, que é um ERP? Não é o papo do programa. Enterprise Resources Planning. Outra hora a gente fala disso. Ok. E também aí, para finalizar a lista dos tipos de fintechs, tem as empresas de seguro, né? As startups são empresas de seguros também. Yuse, que é da Caixa, muito importante lembrar, aí. Tá vendo? Os grandes bancos aí, ó, na pegada. Yuse é um aplicativo de seguro, né? No qual você pode fazer seguro de vida, seguro para algum bem que você tem. E o interessante é que, né, essas aplicações de seguro, não tem só essa, a gente trouxe essa para vocês, só como exemplo, mas tem algumas outras. E o legal é que é bem flexível. Você quer fazer um plano de seguro, você consegue adequar exatamente para o que você precisa. Não é uma fórmula pronta, igual é a maioria dos seguros, né? Você pode adequar com as suas necessidades. Tipo eu, por exemplo, que tenho seguro de vida e tal. Aí você paga um pacotão gigante. Mas não é nada que nada me atende, entendeu? Exato. Nada me atende. E se atende, aí fala, não, mas veja bem, aqui, se você morrer porque você tropeçou e caiu no chão, bateu a cabeça, já não é como. Exatamente. Tá ligado? Então é aquele negócio da empresa se adequar ao usuário e não o usuário se adequar à empresa. Exato. E pra quem acha que tá meio perdido nesse papo, qual que é o lance das fintechs? É você poder fazer tudo isso que o Thiago falou e que eu vim falando já pelo celular. Pelo celular, pelo computador. Pelo celular primordialmente, né? Porque a gente sabe que a maioria dos acessos são por celular, então as empresas estão apontando mais nas plataformas móveis, né? Celular, tablet, etc. Que antigamente, por exemplo, você ganhava um dinheiro aí e vinha um cara falando... Pega esse dinheiro aí e investe, boy. Investe. Você fala, mano, como é que faz esse bagulho, tio? Exatamente. Aí você chega lá no banco e fala, não, eu vim investir. Qual que é, boy? Quanto você tem aí? Ah, então, ganhei o 13º, tenho 900 pontos, cara dá risada na sua cara. Já aconteceu isso comigo já. Cara dá risada na sua cara e tal, já te menospreza, já não te oferece nem café na agência. Pelo app, ninguém te critica, você vai lá você mesmo, escolhe o plano e as metas que você quer. Exato. E tudo mais. E nesse papo, o Thiago citou a Warren, e a Warren, eu trouxe o case dela aqui pra mostrar, porque ela tá aí muito envolvida com, né, fazendo propaganda em vários canais do YouTube e tal. Sim. Muita gente deve conhecer e deve ficar curioso como que funciona de fato a Warren. Ah, é uma Nubank e tal? Como que é? É mais ou menos assim. Um pouquinho da história da Warren é interessante, porque ela começou nos Estados Unidos, na Warren Street, em Manhattan. New York. Que é o coração das finanças mundiais. Não sei. Manhattan ou a Warren Street? Manhattan. Só que por brasileiros. Brasileiros que trabalhavam já em setores financeiros, mas estavam falando, não, existe um nicho que ninguém tá explorando, hein? E eles se juntaram. São eles: o André Guzmão, Marcelo Maisonave, Tito Guzmão, Rodrigo Grudin. E eles começaram o processo fazendo como? Eles começaram a ouvir potenciais clientes, só ouvir. Chegava, conversava e trocava ideia, falando, meu, se você quisesse investir, o que seria um investimento ideal pra você? Aí eles começaram a ver e tal, e começaram a partir disso, depois que eles fizeram toda essa coleta de dados, eles começaram, você percebe que aí não entra tecnologia. Sim, por enquanto, né? Entra não. Uma ideia, um conceito. Uhum. E aí eles começaram a traçar uma estratégia, falou, ó, o pessoal geralmente quer uma carteira de investimento mais flexível. Eles querem uma realidade que, tipo assim, eles estão investindo dinheiro e eles querem saber como que isso vai ser bom pra eles, não? Obviamente, se você fizer um investimento, vai ser bom você ter dinheiro no futuro. Sim. Mas não, como que esse investimento se transforma pra algo útil pra pessoa? Então, como o Warren funciona? Você entra lá no sistema deles e mostra o que você quer. Ah, eu quero viajar. Ah, você quer viajar? Mas você quer viajar pra onde? Ah, quero pra tal lugar. Quanto você pensa em gastar? Ah, penso isso. Tá, é isso que você quer? Então, eu acho que esses investimentos são os melhores pra você, pra esse objetivo que você tem. Ligando o investimento ao objetivo, entendeu? Tem mais do que isso também, né? Ele faz várias perguntas pra você pra identificar o seu possível perfil de investidor. Você é um cara que abre mão da segurança em detrimento do maior lucro, ou você é um cara que é mais conservador nos investimentos e prefere ter um lucro menor, mas uma certeza de lucro? E aí ele vai adequando as melhores opções de investimento pra você. Só uma coisa, você falou do banco, que a galera dá risada, etc. Gente, se você... Essa dica é pra quem não investe e pretende investir. Pra quem já investe, sabe que isso aqui é, ó, banco é o pior lugar pra você se investir. É o pior lugar pra você investir o seu dinheiro, tá? Porque eles vão pegar o seu dinheiro, eles vão aplicar em algum lugar, vão pegar o rendimento desse lugar e vão te passar parte desse rendimento. Sim. O resto fica com eles. Corretoras e empresas como Warren, não. Elas cobram, ou elas cobram taxa, e tem investimentos que nem são cobrados taxa. Por exemplo, a gente tem na Easy Invest, não é cobrado taxa sobre renda fixa. Então, se você quer fazer investimento no Tesouro Direto, você já não paga taxa pela Easy Invest, por exemplo. Então, não é uma coisa predatória como é nos bancos, e não tem essa desfeita com caso você tenha pouco dinheiro. Pra quem não sabe, você pode começar a investir no Tesouro Direto a partir de R$30. Então, olha, fica aí a dica pra você. E a gente não ter essas informações. Exatamente. E, mas um cuidado que tem que ter nessa sua fala, que é procure, não vou investir em banco, vamos ver. Pega as startups, tem 270, traz aí, vamos ver. Não. Procure saber se elas têm fundo garantidor. Lógico. Porque se, por exemplo, falir ou for bloqueado, como foi o Banco Neon, né, que era uma startup, que era uma fintech, se tiver fundo garantidor, seu dinheiro está garantido. Exatamente. Agora, se não tiver... Mas a maioria das corretoras, se você vai investir no Tesouro Direto, não é a corretora que fica responsável pelo seu dinheiro, é o próprio governo. Então, independente da corretora que você for investir, né, que você for colocar seu dinheiro, você já está garantido pela FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, quanto a isso, não tem mais sim, essa ressalva sua é importante. A gente tem que tomar cuidado e tudo na vida que a gente vai fazer é com planejamento. Planejamento demanda horas de avaliação para você tomar a melhor escolha. Para complementar essa seara, que agora a palavra da moda é seara, né? Essa seara toda, vamos dar uma atenção nesse dado aqui. Quanto que giram os juros de crédito nos Estados Unidos? E aí, todo mundo costuma falar na sua... nos Estados Unidos, né, meu? Aqui é Brasil, não sei. Vamos traçar os dados verdadeiros. Os juros nos Estados Unidos, no crédito, 9%. Os juros na Espanha, 7%. Os juros na Inglaterra, 4%. Os juros no Brasil, 160% ou mais. Então, é o seguinte, quando a gente fala, muita gente critica a gente, porque, vocês são capitalistas, vocês são de direito. Não, não criticam a gente, mas há um ideia, consenso, né? de criticar quando a gente apresenta números em mercado e tudo mais. Gente, a questão é que crédito é bom pra todo mundo, tá? Independente de ideologia ou como você acredita, deixa de acreditar. E quando um candidato fala de abaixar a taxa de juros e tal, não é que ele é um candidato de banco ou que ele quer defender os banqueiros, nada disso. Muito pelo contrário, o banco... Quanto mais crédito tiver no mercado, mais pessoas vão abrir empresa, mais pessoas vão ter a condição de abrir startups. Exato. Ou criar fintechs. Quanta gente no Brasil tem ideia boa, exato, né? E pra compra, poder de compra mesmo, a pessoa não ter que comprar uma televisão 4K da Samsung, 49 polegadas e parcelar em 20 vezes, exato, tá ligado? É mais flexibilidade para as pessoas comprarem. Então é mais ou menos esse dado que eu queria deixar. Vamos se atentar a isso, porque realmente o Brasil é muito complicado nessa questão financeira. E quando eu digo, a gente é tão complicado e tem 270 fintechs, imagina se a gente, né, deixa o Brasil mais flexível, cara. O quanto, exato, de empresa que vai surgir e entra num artigo que a gente fez sobre a perda de empregos. Sim. Os empregos tradicionais vão sumir, normal isso. Sim. Mas como que o Brasil se prepara para isso? Deixando a terra mais fértil para as empresas nascerem. Porque, exato, a maioria dos empregos vão surgir em startups, exato, vão surgir em fintechs, exato, vão surgir em outras empresas mas tem que ter condições para elas surgirem. Né? Lembrando que os maiores empregadores da nação brasileira são pequenas e médias empresas. Onde já se falou encaixa as startups também. A gente já falou isso na série Candidatos e estamos reforçando aqui agora. Então, quanto mais pessoas conseguirem criar os seus negócios, muito melhor será a economia. Só colocar no último dado, prometo que esse é o último. No mundo existem 836 fintechs. Só na América Latina existem 217. O que é pouco, né? 800 no mundo, 830 e poucos no mundo é pouco, né? Mas a gente fala no mundo e eu vou deixar mais um bônus nesse episódio, se você vai entender melhor. A gente fala no mundo, mas estão distribuídos entre Estados Unidos e Europa. Entendi. Então, não tá, mas 200 aqui na América Latina é impressionante. 200, Mas, por exemplo, pode ter 400 500 na Califórnia, Mais um quarto do mundo tá aqui no Brasil, na América Latina. Interessante, bem interessante. E aqui deixando um adendo, né, gente? A forma que a gente consome produtos e serviços tá mudando bastante. Então, repensem aí as maneiras que vocês consomem produtos e serviços. Porque se você já acha que tá brusco agora, a tendência é só ficar mais automatizado, mais desburocratizado, entendeu? Então, deem um aceno para o futuro e abracem-o quando nós chegarmos nele. Esse é o adendo aí que eu tenho que dizer, porque eu sou um profissional de tecnologia, o Gui também, eu não sou contra a tecnologia, eu acho que ela só tem a melhorar as nossas vidas, então tudo que for de bom a gente tem que aceitar com bons olhos, claro, sempre avaliar, ver se é bom ou se é ruim para a humanidade de maneira geral, mas no caso das fintechs, é um exemplo de que a tecnologia pode fazer, entre aspas, milagres, né, pela vida dos seres humanos. Mic placement, man.